Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e será que demônios choram mesmo? Olha! E aqui é Jota Santos e let's rock, baby! Oh! Oh! Bom. E aqui é Nerd Master e coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a espada do bolso e botava ela no coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a espada do bolso e botava ela no cu. Ai, meu Deus, que filho do amor. Eu sabia. Eu falei sabia, que ia quebrar eu ele. Eu sabia. E o corno nem pra deixar eu cantar em paz sem interromper, desgraça. Né? Como faz um bom coelho, caguei bolinhas, parceiro. Tá bom. Então tá bom. Bom, pra quem não entendeu nada, pra quem não leu o título, seja no podcast, seja nessa live em questão, nós hoje vamos falar da animação que está presente na Netflix e que é pauta quente. Sim! Devil May Cry. Cá entre nós é pauta morna, né? Antes morna do que fria. Justo. E agora, vamos àquele momento que uns amam, outros detestam, mas eu amo de paixão, até porque é a minha parte que eu trago, ou a minha nerdice, aproveitando que estamos gravando no dia da toalha. Opa! Momento ficha técnica! Momento Jorge Pidja, tenenha! Começando pelo simples fato que Devil May Cry tem apenas 8 episódios, transmitido tudo de uma vez pela Netflix, e sim, Netflix pra todo mundo, no dia 3 de abril de 2025. Quer assistir? Netflix patrocina nós. Catinho. Mas é engraçado é aqui no Brasil ele ter sido lançado na época da Páscoa. Porra! Será que foi proposital? Olha, se não foi proposital, foi a coincidência mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. É, foi a coincidência mais trollável possível nas vidas, né? Então vamos lá. Dirigido pelos coreanos Kim Soo-min, Han Seong-woo, Park So-young, Hong Ji-young. Sim, foi dividido entre episódios a direção da animação. Foi produzido pela pessoa chamada Romani Belaisk, que eu não sei como é que se pronuncia essa porra. E a animação ela foi desenvolvida pelo Mir Studio, que é um estúdio coreano, responsável como obras tipo A Lenda de Korra, foda pra caralho. Quem já ouviu este podcast sabe que eu sou o beat da franquia A Lenda de Aang, A Lenda de Korra. Já teve A Lenda de Korra aqui? Só o conto que eu escrevi. Ah, então quando? Precisamos fazer, exato. Avatar tu já fez, né? Não, Avatar ainda não, por incrível que pareça. Nem o Aang? Nem o Aang. Então quando? Não sei, mas precisamos fazer, inclusive dividir entre os livros. Tá bom, Moisés. Temos também, pela Mir Studio, Voltron, o Defensor Lendário. Que já cabe tem como que cabe como anime, então quando? Não vou fazer, porque nós temos a indicação dos episódios do Paranerdia. O cara vai jogar nas costas do nerd maratonista, não é? Que filha da puta. Ué, já tem. Você debulhou o anime todinho no nerd maratonista. Nada melhor do que chamar ouvintes pro Paranerdia, não? Mas lá não tem um momento. Mas lá não tem um momento, Jorge Pinga. Não Nem tem, mas tá quase de lá. Spoiler também. Sim. E também, outro que também foi feito episódio lá no Paranerdia, X-Men 97. É, esse não conta como anime, não. É como se também fosse. Foi Foi também levado como em consideração o estúdio Adishankar Bootleg Universe, os dois Castlevania, tanto o primeiro quanto o Nocturne. Quando? Castelo da Vânia. É, Castelo da Vânia, o Noturno, né? Porque o inicial já tem os quatro episódios. A gente já fez aqui o Castelo da Vânia? Já. Eu participei? Participou e contou, inclusive, com a presença da Sarah. Estamos ficando velho, Magneto. É Alzheimer mesmo, né? Mas nem velhice, não. É o alemão mesmo. Bom, e os Guardiões da Justiça, animação da DC. Olha só. E a outra empresa que também é responsável por isso, pra surpresa de zero pessoas, a Capcom. Né, porra? O jogo é dela, né? O estúdio de dublagem responsável pelo português brasileiro foi a Media Access Company, responsável por animes como Tokyo Revengers, que eu dropei. Muito bom. Undead Unlucky, que é muito bom, obrigado. Que a Rita vai à loucura. Sim, eu também gostei muito. Túmulo dos Vagalumes, que já temos episódio. Mas é muito triste, eu não quero chorar. Pois é. E o remake de Bastard, que também já temos episódio. Que eu tô lá também. Já fizemos a segunda temporada, não, né? Não, a segunda temporada ainda não. Então quando? Não ideia. Média de duração de 30 minutos por episódio, ou seja, uns 7 minutos a mais do que o padrão de episódios de anime. Né? Tema de abertura: Rolling, da banda Limp Bizkit. Sim, caraca, Limp Bizkit. Sim, eles colocaram Limp Bizkit pra fazer a abertura de anime. Uma salva de palmas, não, esse cara mesmo, uma palma de salvas pra eles, cara. Puta que pariu. E o tema inserido nos episódios 6 e 7, Afterlife, da banda Evanescence. Puta que pariu, colocar Evanescence na conversa. Puta que pariu. Velho, eles fizeram a música... A Capcom tá cuspindo dinheiro, cara, tá cagando dinheiro. Puta que pariu. É, Capcom patrocina nós. Joga uma graninha aqui na gente, no Paranédia também, por favor. Já falei bem do filme de Street Fighter, apesar de ser aquela merda. Não é? Pode jogar os patacos de dinheiro em nossas caras, nós aceitamos. Né? Opa. Bom, tem mangá, que foi feito o mangá do jogo Devil May Cry 3. Foi lançado lá no Japão em 11 de outubro de 2005. Só que, infelizmente, não foi trazido pro Brasil. Não de forma oficial, né? Então, de forma oficial, não. Escaleta deve ter aos montes, né? Opa. É. Opa. Caminhões tombados. Não tem serialização. Serialização não tem, porque foram só dois volumes. Mangá é a história igual desse anime daqui? Não, deste não. É uma outra história. É relacionado à franquia, né? É relacionado à franquia, só que não relacionado a esse anime específico. É que o tema desse anime, na verdade, é a lore do remake, que foi chamado de DMC. No mundo, né? Ah, tá bom. Sim. Ok. Lá no Japão foi lançado pela editora Tokyo Pop. E aqui no Brasil, oficialmente, ninguém trouxe. Aí. Foram, como eu disse, dois volumes. E foi lançado lá. E enfim, nada de coisa lançado aqui no Brasil. Também tem light novels. Inclusive, foi lançado uma light novel para cada título do Devil May Cry, do 1 ao 5. E, novamente, não tem nada a ver com esse anime. Justo. É, porque esse anime aqui em específico é conforme o remake que foi feito, conforme o Nerdmaster disse. Tem uma outra animação além desta, que foi feita seriada, lançado no Japão no dia 14 de setembro de 2007. E não foi transmitido nem dublado para aqui, pra em terras brasílicas. e foi transmitido lá no Japão pelo canal Uau Uau. Uau, uau. Com o término de transmissão no dia 6 de setembro de 2007. Ok. Foi produzido pelo Quarteto Fantástico lá da Madhouse. Takaya Ibira, Tatsuhiro Nita, Daisuke Katagiri e Tetsuro Satomi. Olha. E tem toda uma franquia de jogos, pra quem não conhece, Devil May Cry. Desde 2001. São vários jogos pra várias plataformas. Eu vou deixar a lista aqui no post pra não encher o saco de todos vocês e ficar falando todos os títulos direto. É, mas o jogo que importa, vamos dizer, pra valer é o de 2013, que é o DMC, que é o remake, né, da franquia, vamos assim dizer. Que aí é que entra a lore, que tem o Coelho Branco, sim, a Maria Ana e por aí vai. E pra quem quiser, a Definitive Edition, que foi lançada em 2015. É, que é a mesma coisa. Eu lembro de ter jogado Devil May Cry, não muito, mas um pouquinho. Ele começava com a menina, sei lá, chorando, sei lá das quantas, e aí depois ele já chegava numa cidade em chamas e já era descendo o cacete e tudo quanto é demônio. Não tinha muita história nisso. Eu acho que esse é o 2. Pelo que você tá me contando, eu acho que esse é o 2. Bom, enfim, agora chegou mais um momento em que alguns amam, outros odeiam, mas eu sei que tem alguém que ama fazer isso. Nerdmaster brilha. Talvez spoiler, né? Boa! Exato. Então tá. Querido senhor ouvinte que está aguardando por este momento, porque quer ver o circo pegar fogo, chegou o momento que vocês queriam. Estou eu aqui para dizer que, cara, o troço já está lançado lá na Netflix. Tá bom, é desse ano? É desse ano. Foi lançado esse ano, tá recente. Pode ser que vocês não tenham visto ainda, o que é um absurdo, porque são porra de 8 episódiozinhos ridículos de meia hora, ou seja, em 4 horas você assiste tudo. Então, mas mesmo assim, se Vossa Excelência, na Babesco, Cores Consulto e Inenarrável, e orelhudo, ouvinte, né, de rabo branco, não quis ver o desenho e tá afim de ouvir esse nosso episódio, só pega a espada do Spadam, né, a espada de Sparda, que é uma espadinha pequenininha, nem dá, não, é uma espadinha assim, discreta, mas depois de ter enfiado a joia, sabe, porque ela fica um pouco mais discreta ainda, saca? E enfia. Abre o portal. Se é que você me entende. Nossa senhora. Entendeu? Bela referência. Vai saber quem assistiu. Nossa senhora. Jota. Fala, traz a sinopse. Traz a trama pra gente, por favor. Rapaz, enquanto está sendo caçado pela organização do governo, Dark Helm Command, Darkcon, sob ordens do vice-presidente estadunidense William Baines, Dante, um mercenário caçador de demônios, entra no conflito contra um terrorista obcecado por demônios chamado o Coelho Branco, que busca vingança contra a raça humana. Eu só quero deixar aqui meu desagravo, porque nesta trama está faltando o melhor personagem com o pior nome de todos os tempos, que é o Enzo. Enzo, que é o nome de várias crianças que nasceram no final dos anos 90 aqui no Brasil. Inclusive esse personagem que deve ter nascido nos anos 90 também. Não duvido não. Mas enfim, vamos começar com o personagem principal desta porra, Dante, Nerdmaster. O que você tem a dizer sobre o Dante? Cara, o Dante é, antes de mais nada, o protagonista dessa merda, né? Que se o diabo deve chorar, é por causa do Dante que ele chora. Né? E vai, inclusive, aparecer isso durante a história. Ele é híbrido de demônio com humana. A mãe é humana, o demônio é... O pai dele é um demônio que é, inclusive, o Spardan, simplesmente o cara que fechou a porta do inferno para os demônios em geral. E diga-se de passagem, na cara deles, né? Na cara deles, ó, porque se é pra bater a porta, tem que se bater na cara da pessoa, né? Oh, yeah. E ele possui um irmão gêmeo, Virgil. Isso é muito importante pra trama do jogo e pra trama desse desenho também. Sim. E fora isso, vocês vão saber o resto quando a gente conversar aqui nesse episódio. Mas diga lá, Jota, o que achas tu do Dante? Um filho da mãe, um personagem bonito, agradável, todo cheio de si. É, eu só não chamo o Dante de filho da puta porque a mãe dele é boa praça. Tá? É, então, né? Por isso que eu parei no meio do caminho. Por aí. Bom, e tu, Jorge, o que achas do cabelinho branco protagonista, olha, dessa merda? Eu diria que é o tipo do protagonista que tem um ego bem inflado. Então, tem uma coisa legal assim, se a gente for olhar por fora, que o Dante, ele foge do papel do protagonista que é bonzinho, que é politicamente correto, né? Ele é o cara... Isso ele não é, mas nem fudendo. Ele é o bad boy sempre, e fala assim, eu sou foda, eu boto pra lá, é eu que resolvo, e ele é mesmo, na verdade. É, mas em compensação também ele não foge do estereótipo do, como você mesmo falou, do bad boy, né? Tem muito protagonista bad boy nos animes e nos jogos em geral, né? Sim. Asta, por exemplo. Asta? Mas é diferente. Tu não acha o Asta um bad boy, não? Nem do Black Clover? Nem fudendo. É. Ah, tomar no cu que não é. Só que tem a diferença, né, Nerdmaster, que o Dante, ele não tem curva de crescimento moral, entendeu? Ele começa e termina com o mesmo pensamento, o cara não muda. Não, no quesito pensamento, personalidade, ele não mudou nada, mas no poderio ele cresceu. É claro, mas isso aí já era esperado. O negócio é normalmente o protagonista, ele aprende uma lição, ele tem aquele crescimento moral, ele traz uma mensagem. E esse não, ele fala assim, foda-se, cara. Eu não quero, não tô aqui pra ensinar esse ninguém. Aqui é... Esse aqui chega mensagem, conhecimento, sabedoria, teu cu. Eu diria que o Dante, do jeito que está aqui, é um proto-Dark Schneider. Boa, boa. Puta que pariu, era outro que eu ia falar que era protagonista pau no cu, é o Dark Schneider, com certeza. Não, era outro, né? Outro que eu ia falar que era protagonista pau no cu. É isso aí mesmo. Pois é, por isso que eu falei. No caso do Dante, você ainda tem um pouco de bondade naquele coraçãozinho peludo dele. Dark Schneider esquece. Ah, o Dark Schneider também. É safado, é tarado, é canalha, é machista, misógino, filho da puta. É, mas ele tem um coração. É uma grama de bondade naquele coração. Quando ele é menino, né? Quando ele é pequenininho, ele é bonzinho. Há controvérsias, mas enfim. Não, quando ele é menino, não. Não, na versão menininho, ele é bonzinho. Então, beleza. Só que assim... O legal nesta animação é que o original não é em japonês. A voz original nesta animação é em inglês. Ah, porque a produção é da Capcom Estados Unidos, que é bom salientar, porque tem a Capcom Japão, essa não. Essa produção é da Capcom USA. É? Exato. E a voz do Dante lá nos Estados Unidos é do nosso querido Johnny Young Bosch. Muito Vulgo bem. Ranger vermelho em várias equipes de Power Ranger. Pior que é. E ele também é um puta de um dublador e que fez outros personagens como Yukio Okumura em Aoko no Exorcist. Opa, bom. Aí sim. Quando? Não sei, mas obrigado, quem mas sabe. O 25º Ban em Tower of God. Bom, também. Quando? Também não sei. Tá bom, obrigado, meu. E o vulgo moranguinho Ichigo Kurosaki da franquia Alvejante vulgo Bleach. Quando? Vencemos, família! Vencemos, quando? Família! Ele se rendeu ao moranguinho Alvejante. Pera um pouquinho. Cala a boca, deixa eu comemorar, quando, caralho! Agora sim, pergunta. Quando? Então, não sei. Ai, Soul Society. A gente tem que ir atrás da Rukia, porra. Pois é, a bicha eu sei. Tá lá presa até hoje. É, tá sendo currada até hoje, nossa, tadinha. Senhora. Ah, e só pra avisar, então vamos corrigir. Não é não sei, e sim Enyo inicia mais perto de você. Ah, ele pensou que eu não tinha percebido, tá vendo? Olha, não, eu fui buscar a lista. Ah, tá bom. Ah, tá bom. E aqui no Brasil nós temos a voz do nosso querido, e queremos ele aqui um dia, quem sabe, João Capelli. Que, entre outros personagens, ele fez o Tyson Granger, de Beyblade, vulgo protagonista. Foda-se. Rin Okumura, de Aok no Exorcist, outro protagonista. Já perguntei. Certo, não precisa repetir a pergunta. E Kenta Tibana, de Tengoku Daimakyo, que é foda pra caralho. Não sei qual é esse. Busque saber, porque é muito bom. Olha só, olha só o que a gente viu lá no episódio passado também, essa troca de atores de voz. O Johnny Yonbosch, ele fez o Yukio Okumura, né? Já o João Capelli, em vez de ter feito o que fez, o Dante aqui, fez o Rin Okumura, olha legal. Sim, ele fez o outro irmão Okumura, que é o demônio. Se bem que os dois são, né? Mas tá valendo. Agora nós vamos falar do personagem que só apareceu no último episódio desta primeira temporada. Tecnicamente, não. Ele apareceu em todos os flashbacks do Dante, né? Mas eu estou falando atuante, não como citação. Ah, tá. Foda-se. Que é o Virgil, o irmão gêmeo do Dante, e que é a contraparte da joia que faz o selamento da espada. Não só é a contraparte, mas ele também é a contraparte do Dante mesmo. Não é só por ele ser irmão gêmeo, não. É porque ele é literalmente o demônio contrário ao demônio do Dante, que a gente vai ver isso inclusive no desenho, que enquanto o Dante é um demônio vermelho, vulgo fogo, o Virgil é um demônio azul, vulgo gelo. Entendeu? Sim. Eles são literalmente um oposto ao outro. Inclusive, o Virgil é capanga do Mundus, do dono da porra toda do inferno. Sim, o que eu ia falar é que, ao invés de gelo, vamos falar de água, porque aí a gente traz pro nosso, pra nossa logo do Anime Sphere, porque é fogo e água. Ah, tá bom. Vagabundo! Se empolga todo quando falam da logo. É porque é muito linda essa logo. Tá, aham, é porque foi ele que desenhou, tá ouvindo? Não é? Por isso que ele se empolga todo, tá? Bom, quanto ao Virgil, a gente pode dizer que ele é basicamente o extremo oposto, aliás, diametralmente oposto, né, do Dante, em questão de personalidade e de atitude, porque ele é realmente o extremo oposto. Ele é fleumático, né, ele é um... É mais duro, mais frio, né? Enquanto o Dante é inflamado, né? Ele é passional, né? É o que acontece quando você tem um baseado em fogo e o outro baseado em, desculpa, gelo. Sim, sim, sim, claro. Bom, a voz dele lá nos Estados Unidos é de Rob Daymond, que fez, entre outros personagens, o Gil Thunder, da franquia Nanatsu no Taizai. Eu falo franquia porque vai até o final da franquia. Gil Thunder é um cara foda pra caralho. Sim. E seja muito bem-vindo. Você pensou que ia fugir, né? Não, mas Scanor? Então, Scanor, vamos ver aqui. Ele tá consultando a pauta. Ah, sim. Sim, hein? Um Anime Sphere mais perto de você. Ah, muito bem. Então tá bom. Né? E agora deixa eu falar o que eu ia falar, caralho. Seja muito bem-vindo à live, Dog. Olha aí o Dog. Aí ele tem que entrar falando, cavalo. Não, não. Ele entrou do jeito que é o correto pra ele, né? Ele chegou latindo. Ah, tá. Que pariu. Ele é um Terian. Eu tenho mesmo que ouvir isso. Pois é. Continuando o negócio da pauta, ele também fez o Reinhard Van Astria da terceira temporada de ReZero, Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Olha, morre e volta. Sim, morre e volta, mas esse não morre e não volta. Esse é um dos fodas. Né? E pra terminar, o protagonista Shuichi Saito de Uzumaki. Que bom. E não, não é Naruto. Esse é o Uzumaki, história de terror, que muita gente acha muito assustador, inclusive. Eu tô juntando coragem pra assistir essa porra. Pois é. Então tá. Ah, assim, Dog, quem, não vai. Quem gosta de body horror, velho, o Uzumaki é maravilhoso. Sim, sem dúvida. A gente falou de Uzumaki quando a gente falou dos filmes e obras de terror e horror no cenário japonês. Ok. Só dá uma olhada lá. E quem fez aqui no Brasil o Virgil, seu Jorge? Antes de eu falar a voz brasileira do Virgil, falar pro Dog que o Dog, Nerdmaster não vai falar Slime Ace nesse episódio porque não cabe. Ah, ele ouviu o episódio anterior. Sim, ele ouviu. Eu já fiz a piada da. É que você chegou agora, meu amor. Se você tivesse chegado antes, você tinha ouvido a minha cantiga de coelhinho. É por aí. Não, mas ele vai depois. Eu vi depois quando o episódio ficar pronto, ou quando ele ouvir o comecinho da live, ele vai ver. Aqui no Brasil, a voz é de Bruno Carnevale, que fez, entre outros personagens, o Wave de Akame ga Kill. Quando? Precisamos fazer, com certeza. Tá bom. O Sora, de No Game No Life. Quando? Eiji no Jei. Então tá bom, mas é. E o Daigo Aoki, de Shokugeki no Soma, vulgo Food Wars. Eu não sei quem é o Daigo. Quem é o Daigo? O Daigo é um dos rebeldes, mas ele é mais... Tá. Ele é mais personagem B e C do que o resto. E okay, respondendo a sua pergunta, o anime fica mais perto de você. É, tô precisando do segundo prato. Tem cliente na mesa já morrendo de fome. Pois é. E agora a gente vai falar dela. A mulher mais forte dos últimos tempos que eu tenho visto. Mary Arkham, vulgo Lady. Tá bom, vamos botar o nome completo da mulher, que é Mary Ann Arkham, vulgo Lady. Também conhecido nas bocas miúdas como Mariana, tá? Cara, Mariana, a Marianne, né, é simplesmente a maior caçadora de demônios que existe na face do planeta Terra, porque ela foi criada pra ser assim. Só isso, tá? Exato. Quando ela apareceu na série, que falou o nome completo, eu lembrei da música Mariana Cross, lembra? Tá. Não. Mariana Cross. Muito foda. Na verdade, Depois se ele não sabe qual é a música, adianta cantar, jumento. Então faz o seguinte, Jota, depois você me passa o link da música que a gente coloca no post, assim a gente coloca como referência. Beleza? Bom, eu acho que assim, primeiro, ela é muito forte. Segundo, ela foi muito traumatizada por causa de demônios na infância dela, assim como o Dante. O que aproxima ela dele em alguns momentos durante o próprio anime em questão. Mas só aproxima. Mas bastou ela ver o tanquinho trincado do Dante pra ela chonar nele, tá? mas veja bem, Estados Unidos. Né? Tá bom. Não e podemos, quem foi não que po- fez não a voz? Po- Peraí, não podemos fazer Veja Bem Japão, porque dessa vez, infelizmente, por mais que o estúdio seja japonês, a animação é americana. Tá bom, meu amor. Quem foi a dubladora dela nos Estados Unidos? Foi a Scout Taylor Compton. Ela é mais atriz do que dubladora, então, pelo que eu pude pesquisar, o único trabalho que eu vi que ela fez de dublagem mesmo foi realmente só a Mary Arkham. Eu só não peguei os outros papéis porque eu não reconheci quase nada do que ela fez, então paciência. Tá. E a voz dela aqui no Brasil é a nossa querida, e queremos ela aqui um dia, quem sabe, por isso mesmo, a Fernanda Crispim, que, entre outras obras, ela fez a Keiko, de Yu Yu Hakusho. Que bom. Quando? Quando nada, não vai fazer mais nada de Yu Yu Hakusho. Ah, é verdade. Eu tô confundindo com Inuyasha, desculpa. A Sakuya Kumashiro, de Tenchi em Tóquio. Bom. Mano, franquia Tenchi, velho. É passível de a gente fazer um episódio pra todos eles. Pra poder, né, contar como é que o bagulho vira. Porque, mano, fazer um negócio de tudo que foi feito, tipo, Tenchi Tóquio, Tenchi no espaço, Tenchi aqui, ali, acolá, mano, vai ser zoado. E a Yuri, de Death Note, que a gente já falou do nosso episódio número 2. Oh. E agora nós vamos falar dele. O cara louco que deu umas de Alice por aí, o Coelho Branco. Cara, esse Coelho Branco, essa história, e ela tá muito bem representada no anime. Sim, sim. O cara parece ser um coelho. No início do anime, dá-se a ideia de que é um bichinho de pelúcia endemoniado, né? Porque é o que ele parece. Sim. Né? Um coelhão de pelúcia que fala, anda e se veste de maneira elegante e andrajosa, né? Mas, na verdade, a gente descobre depois que, na verdade, aquele ali é um filho da puta de um humano que viveu no Makai, vulgo inferno, e que aquilo ali é uma máscara. Cara, é a melhor máscara que eu já vi na minha vida. Uma, né, máscara é uma que máscara. Ele costurou no próprio pescoço, né? E o legal é que essa informação fica retida até o penúltimo episódio lá, né? Você não sabe. Sim. Você não sabe, sim, que é esse filho da mãe. É só o coelho mesmo e acabou. Exato. E o porquê que... Sim, ele é o coelho branco da história de Alice no País das Maravilhas. Sim. É a referência. Tem motivo pra ele ser esse coelho igual o da Alice, tá? Você quer saber? É porque você não viu o anime, né? Sua besta. Pois é. Bom, a voz dele lá nos Estados Unidos é de Hong Lee. Sim, você não está ouvindo errado, é chinês. É um chinês que trabalha nos Estados Unidos, qual é o problema? Sim, nenhum. Mas é só pelo nome mesmo. Ele fez um monge no filme O Rei Macaco, de 2023. Esse filme é bom. Esse filme é bom para um caralho. Podia virar para a nerd, não? Ó, oh, não sei. Vamos ver. Sei lá, de repente. Pois é. O Destruidor... Da Ascensão das Tartarugas Ninja. É o filme CGI de 2018. Sim, Rise, exato. Ninja Turtles. É bom também. É bem bom. Bonzinho também. Sim, é bem também. E ele também fez o Mestre Splinter de Tartarugas Mutantes Ninja. Filme em CGI também, mas só que de 2012 esse aqui. Sim, sim. Muito bom também. E aqui no Brasil, a voz dele é de Ronaldo Júlio, que, entre outros personagens, fez o Giovanni, da franquia Pokémon. Só o Giovanni, só, né? Só o filho da puta mó. Exato, né? Só o líder da equipe Rocket. Só o filho da puta, dono de um Pérsia mais escroto da história da humanidade. Jota, caindo uma moedinha aqui no chão. Opa, vem cá. É, quer ver o Nerdmaster pirar batatas agora, quando eu falar o próximo trabalho? Tsutomu Gomioka, de Pet Labor, The Mobile Police. Caguei. Como se você não amasse Pet Labor, né, desgrama? Ele, não, se ele não tivesse falado nada, se ele não tivesse fazer essa viadagem da moedinha no chão... Não, se ele não tivesse jogado a viadagem da moedinha no chão, eu tinha até... Falado, o Pet Labor, eu amo, eu adoro, gosto mais até do que o viado do Bom Monde. Mas não, ele quis me provocar com a viadagem da moedinha, então não, caguei, foda-se. Eu sabia! Mas enfim, esse por enquanto eu não caguei. Tá bom, Moisés. Não, eu já falei que eu caguei, foda-se. Né? E o Nokogiman Zou, de Samurai Champloo, que é foda pra caralho. Quando? Não caguei. Tem que falar desse do Creme Rince também, né? Ah, é, sim, com certeza. Eu já a tava... Piada é sempre a mesma. Porra, essa piada já é batida pra caralho, tu ainda se importa? Pois é. Ah, poderia ser segurar esse sabonete, sei lá, desodorante. Ah, foda-se. Mas a piada você é a mesma. Você passa sabonete não importa. No cabelo? Que cabelo, né, Nerdmaster? Eu não tenho cabelo. Porque shampoo é pra cabelo. Mas eu não então, tenho mas cabelo. Que cabelo, Nerdmaster? Tem que seja pro cabelo do saco. Não passa o sabonete no saco. Mas enfim. Então tá. Falando em filhos da puta, exato. Né, vamos sair do filho da puta sobrenatural pro filho da puta. Vamos dizer, não natural, normal. Vamos né? dizer assim, né? Vamos sair do filho da puta do lado dos demônios pra ir pro filho da puta do lado dos humanos. Que é o vice-presidente dos Estados Unidos, Baines. Cara, primeiro. É, sim, esse personagem é canônico, ele existe, ele é o chefe da Darkcon, tá? E no anime, ele foi feito, acredite se quiser, com inspiração na cara do ex-presidente... Al Gore? Ai, não, ai, desculpa, me deu uma rota aqui agora. Relaxa. O último antes do Trump. Você tá falando... Biden. O vice do Biden? Não, o Biden mesmo. Ah, o Biden mesmo? A cara dele foi inspirada na cara do Biden. Olha só. Vou dizer que pra mim foi... tá entre os 5 melhores personagens do anime, esse vice-presidente aí. Né? O cara... Não, mas ele, foi, cara é ele foi muito bem desenvolvido, né? Não, em questão de filha da putagem, ele é o número 1 dos filhas da puta. É porque ele começa o anime como o idealista quando você não sabe o que tá acontecendo. Então ele é o idealista, é o cara que vai resolver, o cara forte que tá no comando das tropas, é o cara que resolve. Com o passar do tempo, não, lá na frente, você não, percebe que ele é mais ruim, né, do que isso. Não, desde a primeira cena que eu vi que ele com aquela cara de Joe Biden depois de ter chupado um limão, eu já falei, não, esse daí é filha da puta. Então, Não, ele não me enganou nem no primeiro segundo. Então, sabe o que me fez lembrar? Lembram dos filmes do Avatar do James Cameron? Uhum. Aquele maluco que é o líder do exército. O coronel. Tá. Então, me fez lembrar ele. Bom, a voz do relacionada ao Barnes, lá nos Estados Unidos, é do Kevin Conroy. Basicamente, a voz do Batman pra toda a franquia do personagem. Toda não, mas o Kevin Conroy com certeza foi o dublador mais proeficiente, vamos dizer, pro Batman. O Conroy é o Márcio Seixas dos Estados Unidos. Sim. Dá pra dizer isso, sim. Eu diria que, assim, se você pegar quase todas as animações voltadas do Batman, todas mesmo, desde Batman The Animated Series, ele tá lá interpretando o Vingador das Trevas. Sim. E aqui no Brasil nós temos Márcio Dondi. E eu já tô esperando a piada, já. De onde que ele tá? Sabia. De onde ele é? É aqui de São Paulo. Ah, então tá bom. Ele fez o Itia de Fairy Tail. Parabéns. Não vou falar nada. Nem precisa. O Dreyfus. Itia, ele é... Peraí. Itia, ele é o Parfum? É o cara do perfume, sim. É o cara do perfume, legal. O Dreyfus, do Nanatsu no Taizai, o cara que se corrompeu. O cara, é pra falar de filho da puta, né? Vamos falar de filhos da puta? Não é? O Dreyfus, né? Fazer o quê? Sim. E o Greldry Poizot, que é o antigo capitão das Orcas Púrpura, que ele foi pego num esquema aí esquema zoado, ele foi até tirado do posto em Black Clover. Ou seja, outro filho da puta. Esse é filha da puta com F maiúsculo mesmo. Poxa, Márcio Dondi. Não é? Poxa, Márcio Dondi, só filho aí, da puta. Aí, eu vou aproveitar que não falei nada até agora e vou perguntar de uma vez só. Quando? Vamos lá. Fair Tail, nós precisamos fazer a segunda parte, porque a primeira foi lá no episódio 10. Caralho. É, né? E sim... Caralho. E sim, em um Animesphere mais perto de você. Nanatsu no Taizai, eu já falei, sim, em um anime esfera mais perto de você. E Black Clover, no Yei. Ah, não, esse também é em um anime esfera mais perto de você. É por isso que eu perguntei de uma vez só, entendeu? Né? E agora, eu vou ficar puto de verdade agora pra valer, porque eu acabei de ver que não está aqui representado o melhor personagem do caralho deste anime, que é o seu Enzo. Isto é um abuso, isto é uma calúnia, isto é uma disfarçatez. Eu tô tentando ver se o Jorge tem tempo de correr atrás, mas pelo visto ele não vai. Filha da puta! Não tem problema, eu tenho o link aqui do meu, da minha fonte. My anime list. Não? Não? É aí que você se engana. Vamos lá, Enzo Ferino. Lá nos Estados Unidos ele foi dublado por Chris Coppola, que eu não vou. Porque devido eu não ter colocado na pauta, eu não tenho as informações a respeito dele. É neto do Coppolão. Ele é da família do Francis Ford Coppola? Sim, ele é neto do Coppola. Olha só! Tá no sangue, hein? Eu? O Enzo, ele é muito. Cara, ele não tenta enganar, né, velho? Ele não tenta disfarçar. Ele chega com uma proposta e aí o cara percebe que ele tá zoando. Ele é, beleza, eu tô te zoando mesmo, mas vamos fazer. Porra, velho. Cara, muito pelo contrário. O próprio Dante falou que o Enzo é o cara mais confiável do mundo porque ele sabe que ele é um filho da puta. Exato. É a lógica transversa do Enzo, não tem como. Ou do Dante, né? Pois é. E aqui no Brasil nós temos o nosso querido, e queremos ele aqui, Alexandre Moreno. Cara, que e não a é voz loiro. Do Enzo. A voz do Enzo. O que o Alexandre Moreno fez, cara. Foi sensacional, puta, velho. Que o pariu. É aquela voz de malandro safado do submundo, cara. Malandro. Sim. De terceira geração. Aquele cara que tá cansado já da malandragem. Cê que... e tá tentando acertar uma pra ficar bem de vida. Ó, você quer ver como esse cara, ele é especialista em filhos da puta que tentam passar os outros pra trás? Ele fez ninguém mais, ninguém menos do que Vash, o estouro da boiada de Trigun, de 1998. Sim, o Tufão Humanoide, o homem de 60 bilhões de dólares duplos. E que nós já fizemos episódio, inclusive. Ele fez o Manigold de Câncer, de Lost Canvas. Ele fez o Alex, cara. Puta que pariu. Pois é. E o Pink? E ele fez... Sim... E ele fez o DJ Johnny Ertegan de Carol e Tuesday, que também fizemos episódio. Sim. E ele fez um monte de Power Rangers, cara. Muito da hora. O Alexandre Moreno fez o Pernalonga nesse show do Julian Tunes mais recente. Sim. Ele é um cara... Ele é quase tão cretino quanto o Guilherme Briggs. Como? Ele, inclusive, é parceiro de crime do Guilherme Briggs naqueles... Os Castores Pirados. Se é pra falar. Sim. De filho da puta, ele fez o Crocker dos Padrinhos Mágicos e o Síndrome do Quarteto Fantástico da Pixar. Sim! Tá vendo? Sim. É assim que funciona, velho. Muito bem. Bom, são 8 episódios. Eu vou deixar a lista dos episódios em inglês e em português traduzido de maneira livre por mim mesmo. E... vamos falar da seguinte maneira. Os americanos têm um modo operandi curioso para contar histórias. Porque eles enaltecem o exército americano de uma maneira que já ficou chato, cara. Porque puta que pariu, toda hora você tem um exército que tem um monte de cara ali e salve os Estados Unidos e só falta tocar o hino, daqui a pouco mostra a Estátua da Liberdade, blá blá blá blá blá blá. Porra, já ficou chato, velho, de verdade. Posso fazer uma brincadeira, uma trivia aqui? Por favor. E como esse anime é da Capcom, né? Então tá lotado de easter eggs dos Sim. jogos da Capcom. Sim. Nesse... Alguns são óbvios, tá? Um que me chamou a atenção assim que eu vi, quando apareceu a primeira vez a equipe da Darkon, eu já gritei na hora, Capitão Comando, porque os uniformes é igualzinho do Capitão Comando. Olha aí. Cara, eu não, tinha prestado, não tinha prestado atenção nisso, eu curto pra caramba Capitão Comando. Capitão Comando, do Capitão check. Comando mesmo, do personagem, tá? Porque é aquele é. Uniforme, armadura, estilo policial. É, só você ver. Tem outros uniformes diferentes. É, se você pegar, se você pegar em consideração os uniformes deles, além de ser igual do Capitão Comando, ele faz lembrar muito os uniformes de Voltron. Também, porque é referência. Porque é, né? Outra, porque é outra produção da própria equipe de animação. Sim, o Dante chega numa determinada hora, quando ele é capturado, ele mais o Enzo, né? Ele fala, porra, esse aqui é o segundo pior trabalho que você já fez na minha vida. Ah, tá, você tá lembrando daquela vez em Raccoon City, né? É Resident Evil, né? Claro. Aí ele falou, tá, terceiro pior trabalho, porque o Raccoon City ainda consegue ser pior. Né? Aí na cabine do caminhão da Darkon tem um Mega Manzinho. Cara, eu adorei ver aquele Mega Manzinho na cabine Bubblehead de Mega Man. Puta, eu queria muito um daqueles ali, muito bonitinho. Além de vários outros easter eggs espalhados. Basta você assistir com atenção que você começa a pescar todos os easter eggs. A Capcom adora fazer esse tipo de easter egg, velho. Tem um que é mais explícito, que é no fliperama, né? Que tá a máquina lá com o Street Fighter, né, velho? Né? Mas até aí... E o Dante joga Dance Dance Revolution, né? No... Que é outro jogo da Capcom. Também. Cara, assim, Capcom desde sempre. Se você vê as animações de obras da Capcom, é que nem os filmes da Pixar. Eles se autorreferenciam. Porra. Mas assim, voltando à história de Devil May Cry, basicamente o que a gente tem? É, o demônio, que tinha uma espada dimensional, Kuwabara mandou um abraço depois dessa. Esparda. Não, Kuwabara mandou um abraço depois dessa, da Sim, espada mas dimensional. Sim, mas o nome do demônio é Esparda. Obrigado. E assim... O Esparda, ele viu que os demônios não iam conseguir se segurar se por acaso o mundo unisse as dimensões do inferno e da terra. Então ele simplesmente pegou a espada, selou a passagem do mundo dos demônios para o mundo dos homens, dividiu a pedra mágica que fazia com que a espada dele funcionasse a contento, e deixou com a esposa dele, que dividiu essa pedra em duas, que deu para cada um dos seus dois filhos gêmeos. Uhum. Ele esperava... Peraí, deixa eu só terminar. Ele esperava que os filhos concordassem e protegessem as pedras juntos. Só que a história contou outra coisa completamente diferente. Beleza. Uma coisa que é importante salientar é que é o seguinte, antes dessa descida do véu, né, que é como eles chamam o bloqueio que evita que os macaianos entrem no reino da Terra, os dois universos eram unidos. As pessoas podiam cruzar para o Macai, inclusive foi o que aconteceu com o garoto que virou depois o Coelho Branco, e demônios costumavam vir para a Terra. O problema aconteceu quando o filho da puta do mundo, que é o dono do Macai, pensa no Satã, entendeu? Pensou no Satã? Esse aí é subchefe, ainda tem um acima, esse é o mundo, tá? Ele começou a tornar o inferno literalmente um inferno, né? Ele começou a fazer a dimensão do inferno virar uma merda pra todo mundo, né? Que vive lá. Sim. Pra caralho. Aí como isso acabou fazendo com que, vamos dizer, a quantidade de demônios entrassem no reino da Terra com mais frequência, porque ninguém estava aguentando mais viver no Makai, aí é que veio Sparda, levantou a espada dele, gritou pelos poderes de Grayskull e fez é, só que não. Esse é outro, o véu descer. Esse é outro desenho, né, mas calma. Ah, pá, desculpa, foi mal. Ai, ai. Pelos poderes de Grayskull, só que não, né? Vamos lá. E o mais interessante nesse ponto é que, tipo, o Virgil é dado como morto. Por isso, sim, ele é citado de várias maneiras, mas só quando ele era criança. E sim, aí ele me aparece no último episódio dessa primeira temporada, não sei se vai ter mais, mas enfim. É, ele aparece, inclusive, na própria forma demônio dele azul. Aí que tá, sim e não. Ele, assim, full demônio, mostrando pra que veio, sim. Ele apareceu só no final do último episódio. Mas ele apareceu antes, quando deram pro coelho o vidrinho do sangue do Virgil, tá? Porque não dava pro coelho ter a pedra do Virgil e o sangue do Virgil sem ter falado com o Virgil. Sim, né? Fato. Mas aí, até então, até que aonde eu entendo isso, Nerdmaster, são citações. Que... É, e também logo no primeiro episódio, ou no segundo, não lembro, o Plasma, que é o demônio transmorfo, ele engana o Virgil aparecendo como... Não, ele engana o Dante aparecendo como Virgil. Só que ele não apareceu como um Virgil criança, ele apareceu já como Virgil adulto. Então quer dizer que a gente já tava vendo ali como é que era a cara do Virgil adulto. E até onde eu sei, aquele demônio transmorfo, ele só consegue assumir a imagem da pessoa como ela é de verdade se ele obtém algum tipo de característica dele, se é sangue, se é cabelo ou whatever. Então a gente... E mais importante, e essa é a parte mais importante nesse poder do plasma, pra ele poder imitar a pessoa tem que ficar viva. Se ele matar a pessoa, ele não consegue substituir. Ele só consegue substituir pessoas vivas. Sim. Então essa é a tiradinha. Ah, então se ele apareceu como Virgil, quer dizer que o Virgil tá vivo. Eu não tinha sacado isso. Pra mim, ele só precisava do material genético e pronto. Ele precisa do material genético, mas ele fala que o poder dele é de uma repetição quântica e ele precisa manter a vítima viva. Exato. Não importa em que estado, mas a pessoa precisa estar viva para ela ser replicada. Tanto que, se você pegar, quando ele replicou os soldados da Darkcon, pra poder enganar e passar por eles, pra poder chegar no objetivo dele, quando os soldados morriam, ele voltava à forma dele. Sim. Tanto que ele chegou numa hora que ele encontrou dois sobreviventes, ele falou, meu poder funciona assim, bababá, mas eu preciso de um vivo. Aí ele matou o outro e manteve um vivo, porque ele queria se transformar naquele. Exato. E assim... Começamos a história do anime, onde o Dante, ele aparece em primeiro lugar antes de ser contatado pela Darkcon. A gente vê em que estilo a vida dele está e como ele virou mercenário para poder fazer todo tipo de coisa, inclusive caçar demônios. E ele faz isso para ganhar vida. Ele só tem uma regra. Ele só tem uma regra. O negócio não precisa ser chato. É, por aí. Se ele achar chato, ele cancela o contrato. Pois é. E uma coisa bastante interessante é que depois que a gente conhece o Dante, conhece o Enzo, a gente já começa a ver como... Na verdade, a gente vê isso antes, inclusive. Que é como a Darkcon age. Uhum. Primeiro a gente vê a Darkcon agindo, inclusive com a Marianne ali. E depois a gente vê o Dante agindo com o Enzo nas botas dele. E na sequência, cara, a gente vê o desenrolar da história, que eu não vou falar porque, porra, isso sim é um spoiler. Mas vocês vão ver que tudo revolve ao redor da espada do demônio que do demônio pai do Dante e do Virgil, que eu esqueci o nome agora, obrigado se você me relembrar. Sparda. Obrigado, Nerdmaster. Tudo revolve em tudo que o Sparda fez. O oscilamento do portal do mundo dos demônios, a espada dele, as pedras que trazem tudo a respeito de como a espada funciona. E aí a gente coloca o Coelho Branco. Ele visa desfazer o que o Sparda fez. Uma coisa que é legal no decorrer da história, eu falei que o Dante não tem crescimento de personalidade, mas ele tem um descobrimento dele, né, como demônio, né? Então ele entendendo que as habilidades físicas aprimoradas que ele tem é porque ele tem uma parte demoníaca, é muito interessante, porque ele começa aos poucos a aceitar a si mesmo como demônio, né? Não só como um cara muito foda. Então, se você prestar atenção, primeiro, quem morreu? Primeiro morreu, ele acha que o irmão morreu por causa dos demônios. Depois, ele acha que a mãe morreu por causa dos demônios. Isso ele tá certo. E aí, ele pegou uma raiva absurda dos demônios. Justamente por causa de perder o irmão primeiro e a mãe depois. A gente só vai saber como ele vai reagir frente ao irmão em uma possível segunda temporada. Não, com certeza eles vão se encontrar na segunda temporada, isso é óbvio. Isso é óbvio, mas a gente vai saber como ele vai reagir só na segunda temporada. E eu vi uma coisa legal pra caramba, é a inventividade das cenas de luta, que normalmente você vê muita repetição de tropos nos animes, que você pega 10 cenas de combate e elas são praticamente idênticas, né, mudando uma coisa ou outra, e essas cenas aqui são extremamente dinâmicas e você tem mudança de cenário, mudança de ambiente dentro de uma mesma cena, e você não tem aquele blur, aquela mudança de uma cena para outra, que você borra o desenho para parecer mais celere, não, você tem uma coisa mais dinâmica mesmo, eu gostei pra caramba. Sim. Cara, o Dante usar o portal do Coelho Branco pra matar aquele demônio da espada foi foda. Rapaz, não é isso, meu irmão. Porque a cena acontece tanto no plano no Macai quanto no plano terreno. E eles têm um puta de uma janelinha, que é o portal, pra eles ficarem passando de lá pra cá. E o cara foge pro lado e ele vai atrás. E o cara foge pro outro, cara. E aí fica essa briga de gato e rato, assim, essa porra vai dar merda uma hora ou outra. E aí o cara usa o... Eu não vou contar o spoiler, porque seria muita sacanagem. Deixa o pessoal descobrir enquanto assiste. Mas ele usa filha da putagem pra resolver o problema. É só isso que eu digo. Não, mas é, cara, tipo, assim, uma coisa que é positiva em Devil May Cry é que as soluções das lutas, elas são muito criativas, cara. Pelo menos isso. Agora, eu fiquei imaginando algo apoteótico, sabe? Uma coisa assim, puta que pariu, aí sim... Não, não, não, é filha da putagem mesmo. Opa, isso aqui resolve. Bom. Não, mas a melhor parte é ele falar no final... Pena que você não viu como é que você morreu, porque os olhos ficaram no Macai. Por aí. Bom, eu queria saber de vocês uma coisa que é bem interessante, que o meu foi muito inusitado, mas eu queria saber de vocês. Nerdmaster, como é que você ficou sabendo que ia ter essa adaptação do Devil May Cry? Ah, o Netflix estava anunciando direto. Olha aí, beleza. Jota, você... Nerdmaster dando piti no grupo do Anime Espírito. Ah, sim, também. Mas assim, eu fiquei sabendo um pouco antes por causa de um lançamento de uma das músicas que inclusive estão na pauta. Opa! Que é a música... Porque assim, eu... Quando eu fiquei sabendo que ia ter uma música nova de uma das bandas que eu mais amo nesta vida, que é Evanescence... Aí eu fiquei sabendo. Eu já tava achando que era o Limp Bizkit. Não, não é do Limp Bizkit. Limp Bizkit, inclusive, essa música, ela é tema dentro da série Need for Speed, dos jogos. Sim. Mas assim, aí eu fiquei sabendo da música Afterlife, Aí eu fui assistir. Cara, quando eu vi que era o bagulho do Devil May Cry, eu falei, caralho, eu preciso fazer esse anime pra ontem. Aí você mesmo perguntou pra você, quando? Aí você respondeu, pra ontem! É. É. Sabe quando vem aquele ator lá, que eu nem lembro o nome do ator? É, você faz uma pergunta pra si mesmo. Quando que vai entrar esse episódio? Everywhere! Ah, porra! Mano, quem vai você vai convidar pra gravar? Everyone! Então assim, cara, quando veio Afterlife do Evanescence e eu soube, aí eu comecei a procurar aqui no... Ah, ele só tá falando do Gary isso, Oldman. Isso, exato. Exato, Gary Oldman. E assim, quando eu vi que era uma animação de Devil May Cry, que eu sabia que era uma franquia de jogos da Capcom e papapá, comecei a procurar a respeito da animação. E o anime United não só me deu uma dica, como uma das fontes que eu utilizei para fazer essa pauta, que foi a... Deixa eu pegar aqui o nome dela direitinho, porque eu não lembro de cabeça. Que é o Anime News Network. E eles já me deram, tipo, já tinha lá um artigo dizendo, olha, Devil May Cry vai ser lançado nesse dia, por tal plataforma, esses aqui vão ser os protagonistas em inglês. E aí, quando eu vi o Johnny Young Bosch, eu falei, caralho, tava na cara que iam chamar ele, porque é só o maior dublador dos Estados Unidos. Quando a Netflix quer fazer um negócio do jeito, eles fazem mesmo. Mas é, tipo, e outra, é Capcom, né, velho? Capcom tá sempre querendo fazer coisas novas com seus materiais mais antigos. E Devil... Às vezes erra. Muito. Sem dúvida. Sim, né? Street Fighter, The Movie, The Game, The Library, né? É, mas aí a gente já vai esperar que talvez, não sei, isso daí é só algo que eu tenho na mente. Talvez eles refaçam Street Fighter em animação CGI, talvez, porque tá muito na moda. Quem sabe? Né? Mas enfim, isso é tudo que a gente vai trazer de Devil May Cry até o presente momento. Quem quiser saber mais sobre Devil May Cry, Netflix patrocina nós, vá assistir lá com eles, porque tá muito bom. E aproveitando a oportunidade de que a gente ainda não tem uma segunda temporada em vista, eu já vou começar com a avaliação e os comentários finais, iniciando por ele, o Fid Kenga do coração e padrinho, o nosso querido e amado padrinho. Da mãe, vontade de matar um caba desse. É, mata e fica sem o dinheiro. Você me mata e a minha fica mãe... Fica só na vontade porque você tá devendo. E outra, se você me matar, a minha mãe vai atrás de você com uma pecheira. Ah, ela vem mesmo. Ela vem mesmo. Não duvide dela. Mas enfim, Jota, sua nota de 1 a 10 e a sua opinião sobre Devil May Cry. Bom, você sabe qual é a mecânica que eu utilizo pra dar nota pra anime, né? Já começo com 10, sempre. Então, algumas coisas vai me tirar um ponto ou outro. No caso de Devil May Cry, ele começou com 10 e, assim, tem tudo que eu gosto nele. Algumas coisas me tiraram do anime, porque, nesse caso, por ser uma coisa desenvolvida nos Estados Unidos, ele não tem aquele... A narrativa estilo Kishotenketsu, né? Que são em 4 atos. Ele continua em 3 atos, sim, como é o tradicional das coisas americanas. Então, eu esperava algo mais oriental. Então, por esse motivo, pra mim já perdeu um ponto aí, que você não teve aquele início um pouco mais lento, trazendo um pouco mais de informação, né? Então, isso aí já... É, foi porradaria desde o começo. Então, já me exatamente tirou um ponto. Né? Um outro ponto que eu esperava, né, ter seria... primeiro foi esse... A estrutura, segundo foi essa falta desse desenvolvimento inicial, que normalmente é o que me segura, certo? E o terceiro foi a quebra de ritmo com flashback lá no meio da série. entendeu? Aquele flashback lá, tudo bem, pra história foi maravilhoso e ele trouxe uma revelação que a gente não esperava. Tu não tá falando mal, peraí, tu não tá falando mal dos flashbacks da Mariana e do Exatamente. Coelho, não, né? Então, assim, eu gostei do flashback em si, mas onde ele foi colocado na história, pra mim, me tirou um pouco me tirou do anime um pouco. Quebrou a imersão. Então, no meu caso, ele fica com nota 7. Né, na 7 esferas. Não, é de 1 a 10, não tem mais esferas. É. Mas ele tirou 3. Então é 7. É, ele tirou 3. É nota 7 mesmo. Bom, enfim, beleza. Obrigado por toda a explicação. Nerdmaster, sua vez. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que a opinião do Jota não vale justo. Porra nenhuma. Cara, eu acho que o Devil May Cry não foi 10. Não, não foi. Porque eu já vi animes melhores, mas um sólido 9, cara. Porque, porra, foi ação na medida certa, a história muito bem contada, muito bem amarrada. O teu áudio, quando tu falou que a opinião do Jota não valia porra nenhuma, ele cortou e só voltou agora. Eu ouvi então, tudo. Então tá, eu falo... Eu ouvi tudo. Eu falo de novo que a tua opinião não vale nada. Ele queria ouvir de novo. Então deixa, coitado. Ele gosta de sofrer, masoquista, desgraçado, né? É pra variar, né? Cara, como eu tava falando, ação na medida certa, personagens muito bem trabalhados, alívio cômico sensacional. Sim. Que é o Enzo Ferino. Cara, o Enzo foi a coisa mais engraçada que eu vi nos últimos, sei lá, 10 anos de animações americanas. Tá, o personagem é mais raso do que uma porra do Pires, porque o Dante nada é a mesma coisa, né? O Dante é aquela porra daquele protagonista de slash and hack de jogo da Capcom, então não tem personalidade nenhuma, Ryu, filha da Ryu, puta, né? Ryu. Não, Ryu ainda é Street Fighter, ainda é luta. Eu tô falando de hack and slash mesmo, tipo God of War. Que não tem, que é outro Pires emocional. Tipo Capitão também. Comando, né, cara? Capitão Comando, o... qualquer Final Fight, o Code do Final Fight é outro Pires também. Eles não fazem uma coisa muito estilizada pro herói. Os vilões são muito mais bem trabalhados, como é o caso do Coelho Branco e do Virgil, e do filha da puta do vice-presidente, que foram muito mais bem trabalhados do que o protagonista do caralho desse desenho, né? Mas tá bom, foda-se, 9. Boa. Ótimo. Bom, da minha parte, eu vou manter uma média 8, porque é o 9 do Nerdmaster, o 7 do Jota e o meu 8. Porque... Assim, a obra é muito boa, claro. Concordo com todos os pontos do Nerdmaster que ele disse até o presente momento. Eu levei em consideração, e boa noite, Rubens. Fala, Rubinho. E assim, e aí o que que acontece? Eu levei em consideração que é uma animação americana. A narrativa da narração americana é diferente. É. Então eu não levei de maneira igual ao que eu levaria numa animação japonesa. Começa por aí. E aí, o que que acontece? Quando eu analisei desse tipo, a única coisa que me tirou o ponto foi, como eu falei no episódio, foi essa história de americanizar o bagulho demais. Tipo, eu tenho um exército gigantesco que vai invadir o Macai, vai tocar o terror e vai tomar tudo pra si. Mano, isso já deu o que tinha que dar, velho. Isso, só isso tirou 2 pontos, velho. Ou seja, então o principal problema pra você é o America! Fuck yeah! Exatamente, Nerdmaster. O meu problema é America! Fuck yeah! Porque assim, nós estamos falando de uma obra que teve origem em jogos japoneses. Nós falamos de uma história que tem um viés muito japonês. É aquela coisa que você tem uma construção de narrativa diferenciada. Então, ao invés de seguir o original, eles seguiram o remake, o DMC, como o Nerdmaster falou. Então... É, é, Porque tecnicamente o original não tem uma lore muito aprofundada. Eles no DMC que eles criaram a lore do desenho. Então, eles poderiam pegar a lore do DMC, sim, mas manter a estrutura narrativa do Devil May Cry original. Poderia. E manter a estrutura narrativa japonesa, já que se trata de uma obra japonesa. É. Mas fizeram isso? Não. Então aí residem os dois pontos que eles perderam, na minha opinião. Porque a trilha sonora tá maravilhosa. Inclusive, foi a trilha sonora que me levou pra ver a animação. Obrigado, Evanescence. E, assim, a animação tá muito boa. Tá muito boa mesmo. A coreografia de luta tá maravilhosa, como o próprio Jota disse. Tipo, não é aquela coisa feijãozinho com arroz. Você tem resultados inesperados, conforme a trama dita. Tá muito bom, de verdade. O que me fudeu foi justamente só o América Fouquier. Justo. Tá bom. Ok. Bom, como estamos falando de Paranerdia e de Água de Moringa, temos alguma novidade dos dois nessa parte? Tem? Tem, Jota? Temos sim. Temos os shorts do Paranerdia lá no YouTube, que tá cada vez mais interessante, né? Sim, peraí, que agora é minha hora de lavar roupa, peraí. Por favor. E do Água de Moringa? Tá resolvendo aí, tá chegando aí já. Sim. Eu posso dizer que o caso do Água de Moringa, a culpa é minha mesmo. Porque, né, eu não editei. Ah, tá, então peraí. Deixa eu passar pro outro lado, então. Dá um minutinho aqui, Jota. E sobre o Água de Moringa, Jorge? Tá sendo editado, em breve ele vai ser lançado. Eu vou passar pro Nerdmaster postar e aí, Zaza, a gente vai ter mais episódios de Água de Moringa. E sim, também, um novo desdobramento do Água de Moringa, que é um novo podcast que vocês vão ver em breve. Senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, obrigado por vocês terem ouvido até aqui o presente momento. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Já, né? Matarê! Bye, bye! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesfera a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue, e toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesfera na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.